puts on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Como estão, então, nossa edição número 108, né? É, infelizmente, a edição número 108, queria falar de Talladega, não acabou não indo ao ar, né? Por problemas técnicos aí. A minha filha acabou desligando o computador e o arquivo se corrompeu. E não teve aí como levar, já estava muito tarde já para colocar a edição no ar. Que logo teria carros na pista aí já, a corrida foi na sexta-feira da Truck Series. Então aí, perdão, no sábado. Então já não teve muito tempo aí de colocar essa edição número 108 falando de Talladega no ar. Mas estamos agora falando aí do Kansas, né? Vamos falar do Kansas. No primeiro bloco, falar da Truck Series, vai estar o Diogo comigo. E no segundo bloco da Sprint Cup, o Herrera vai vir somar comigo com o Diego para falar aí da prova do Kansas. Final de semana muito bom, né? Gostei muito do final de semana no Kansas aí. Não foi tão bom quanto em Talladega, claro, Talladega sempre é diferente, acima da média, principalmente esse ano, que foi espetacular as três corridas, né? Começando da Arca e terminando domingo com a Sprint Cup. Então, desde já desejo então, boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa hora que você prefere estar nos ouvindo aí. Ao caminho do trabalho, da faculdade para casa, né, voltando do trabalho ou da faculdade aí, ou de apenas um passeio, ou você prefere estar nos ouvindo aí. Então, desde já, quero já chamar o Diogo aí para dar as suas boas-vindas, Diogo. Bom, como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa melhor hora, né, que ficar pro ouvinte. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazerzão estar participando aqui mais uma vez. Diogo, seja sempre muito bem-vindo, como eu já cansei de falar, os microfones estão aqui à sua espera. Bom, vamos aí então falar da Toyota, né, a Toyota Tundra 250, uma excelente corrida da Truck Series. A Truck Series aí que ficou um mês de férias, né, a Truck Series estava parada aí, depois de março. O ano da Truck Series sempre é assim, né, Diogo? Começa em Daytona, aí tem um mês, março, aí tem mais um mês, começa no Kansas, ou às vezes outra corrida, mas geralmente é Kansas, né? E aí é quando se embala realmente a Truck Series. Lembrando que agora a Truck Series tem todas as semanas de maio, né? Tem corrida da Truck Series, então já estamos falando do final de semana passado que foi em Kansas. Então vamos falar da Toyota Tundra 250, uma grande corrida, né, Diogo? O que aconteceu lá no Kansas? Vitória, quem venceu a corrida foi o William Byron. O William Byron conseguiu uma excelente vitória. Ele conseguiu se meio na sorte ali. Vamos falar um pouco mais sobre o que aconteceu para ele vencer a corrida. Caiu que meio no colo dele ali. Mas caiu no colo dele de modo justo, né? Pela corrida que ele fez, pelo desempenho que ele teve durante a corrida toda, como ele batalhou a corrida toda, começou a corrida muito forte, largou na primeira fila, né? E todo momento ali, dentro do top 5 ali, pouquíssimas voltas ele caiu do top 5, sempre no top 5. Então fez uma corrida digna aí e merecia essa vitória aí. Parabéns ao Ilombaro. O Ilombaro conquistou uma vitória importante, né? O seu primeiro ano já como rookie, já conquistando uma vitória. São cinco largadas, pessoal, e uma vitória do Ilombaro. É um número impressionante mesmo. Realmente, o Ilombaro chega com propriedade na Truck Series. O Ilombaro, só para deixar um pouco claro para vocês, quem é o Ilombaro, né? Ele é o atual campeão da KN Wyst, né? Então, o cara é muito bom, o cara anda bem, o cara sempre, todas as categorias que passou, ele sempre conseguiu vencer pelo menos uma corrida e tem bons números aí. É um belo achado do Kyle Busch. Esse assunto eu vou debater um pouquinho mais tarde com o Diogo, mais para o final do programa também, né? O Kyle Busch, como ele tem bons olhos para descobrir novos talentos. Diogo, como você viu aí a vitória do Ilhombaro, você viu que foi merecida para você ou não? Você olhou dessa forma aí? Ou você acha ainda que a vitória deveria ter caído no colo de outro piloto, não Ilhombaro? Não, ele mereceu demais. Ele mereceu demais, principalmente se a gente pegar o fato, por exemplo, que ele liderou 34 voltas na corrida, né? É, primeira vez que ele lidera alguma corrida na Truck Series. Imagino eu que só o Crafton, que liderou toda aquela parte do meio ali da corrida, onde a gente teve várias bandeiras amarelas, é que deve ter liderado mais voltas que ele. Mas ele, como eu falei, liderou 34 voltas, é um bom número. É um cara que teve sempre lá na frente, você já citou, largou da primeira fila, passou boa parte da corrida brigando do top 5. Então, é uma vitória mais que merecida, né? Na última caution, na última bandeira amarela, foi ativada, né, com cerca de 4, 3, 4 voltas para o final da corrida, ele estava liderando. E ele estava liderando com alguns segundos de vantagem. Vantagem muito boa, né? Tudo indicava que ele vinha para a vitória. Tanto é que quando saiu essa última bandeira amarela, já no finalzinho, todo mundo meio que, sabe, até mostrou a imagem do Kyle Busch e do crew chief do Byron, todo mundo meio tipo, nossa, não acredito, mas ele mereceu demais a vitória, ele teve sempre ali na frente, então, totais créditos para ele. Além desse fato que você já citou, é um moleque impressiona demais, fez uma temporada absurda no passado na KNN. Esse ano fez as quatro corridas até aqui, né? Já tinha uma corrida antes, um total de cinco corridas, mas, por exemplo, na corrida passada de Talladega, que fez Talladega, não, né? De Martinsville, Martinsville. perdão, isso, foi outra super corrida também. Martinsville, ele terminou na terceira colocação, né? Terceira Então, colocação. exatamente, ele já vinha evoluindo e claro, é cedo para a gente falar, né? Porque o campeonato começou há pouco, como você já frisou, ele tem apenas cinco corridas no campeonato, então muito cedo. Mas esse menino tem um futuro muito bom e como você falou, o Caio Bosch tem um olho interessante, né? A gente vai discutir isso mais para frente, com calma. Bom, é exatamente isso, Diogo. Eu vejo dessa forma também. Já começou a surgir alguns comentários maldosos aí, mas mais para frente vamos falar sobre isso. Vamos falar agora, focar um pouco no mérito da vitória dele mesmo. Você comentou, o Diogo, na volta que ele estava liderando, foi apenas na volta 165, né? A corrida teve 170 voltas, sabe, pessoal? Então na volta 165 foi quando veio a bandeira amarela, que o Tyler Reddick acabou rodando na pista. Então, foi quando o Tyler Reddick acabou rodando e veio a bandeira amarela e tudo parecia, né, tava tudo encaminhando que o Ilhombaro iria vencer de forma mais fácil, não iria ser tão difícil para ele as coisas não. Mas o negócio se complicou um pouco, né? O negócio virou um pouco aí, porque eles tiveram que entrar no pit e fizer aí para garantir aí o final de corrida aí. Então todo mundo veio para os pits. E quem saiu com a liderança ali naquele momento ali, né, foi o Johnny Sauter. O Johnny Sauter que largou na posição de mérito total dele ali, que depois acabou acontecendo o incidente aí, que nós iremos falar também mais um pouquinho mais para frente aí. Eu vejo como foi mérito total do Ilhombaro. O Ilhombaro andou super bem. O Ilhombaro que andou bem em Martinsville, andou bem agora no Kansas. E posso falar, Diogo, que Kansas, né, essa fase do campeonato agora, não porque é Kansas, né, mas esse momento do campeonato agora, essa fase agora, realmente é quando começa o ano da Truck Series, né, porque agora já começa já no máximo pular 2 semanas, não agora 1 mês, como foi aí. Então agora começa o ano mesmo, E vejo que essa corrida do Kansas, Diogo, não sei se você analisou dessa forma também, é um pouco a cara de como vai ser o ano de 2016, né? Um monte de molecada nova aí na pista aí. Temos aí um dinossauro que é o Matt Crafton. O Crafton foi um cara que conseguiu enxergar e ler muito bem a corrida, né? Então ele no momento certo ele soube atacar e foi dosando o ataque dele de pouco a pouco ali. E até que enfim ele assumiu a liderança, o Matt Crafton. Tanto é que o Matt Crafton não fez um bom qualify, largou muito mal, foi apenas 13º na classificação. Mas no momento certo ele conseguiu assumir a liderança da corrida e conseguiu fazer um bom treino de corrida, né? Conseguiu uma boa sequência aí. Foi quando ele assumiu a liderança na volta 77. Logo após aí uma relargada aí, que a equipe também devolveu o truque dele na primeira posição. É, foi aí, nesse momento aí que parecia que as coisas seriam mais fáceis para o Crafton, né? Seria uma corrida Matt Crafton da vida aí, que ele iria dominar a corrida. Mas não foi tudo fácil assim, como previsto aí para o Crafton aí. Ele acabou numa das relargadas sofrendo um empurrão para mais aí, um pouco mais para cima, e acabou indo para o fim do pelotão aí. Diogo, tem uma pergunta aqui para você. Matt Crafton, apesar de tudo que aconteceu com ele, terminou em segundo. Como você viu isso, Diogo? É, o estilo de corrida Matt Crafton, né? Sempre seguro, sempre forte ali. Você ressaltou bem, ele não classificou tão bem assim, mas veio subindo durante a corrida. Eu já até esbarrei, ele chegou a liderar uma quantidade grande de voltas, mas ali naquela parte do meio da corrida. É importante ressaltar que das últimas três corridas aí no Kansas, pela Truck Series, o Crafton ganhou duas delas. Então, quer dizer, é um cara que já tem, digamos assim, um conhecimento, né, um know-how apurado nessa etapa. E, enfim, colocando esse modelo, digamos assim, Crafton, de correr, de estar sempre ali seguro, de estar sempre presente, modelo esse, abrindo uma vírgula aqui, né, modelo esse muito, digamos assim, que é necessário dar muitos créditos para o crew chief dele, o Junior Johnson, se não me engano, que é um cara que conhece demais esses trucks, um cara que ajuda demais ele. Mas enfim, somado isso ao trabalho do Crafton, ele se mantém muito bem ali. E eu vou te falar que eu acho que é um cara que vai continuar se mantendo forte nesse estilo, apesar da idade já, né? Como você falou, de dinossauro da categoria, ele vai continuar se mantendo ali por um bom período, porque tem uma molecada boa, claro, né? A Truck, ao contrário do que a gente viu lá atrás, hoje ela realmente, a gente pode dizer que é uma categoria. É como se fosse uma categoria totalmente de preparação mesmo, né? A gente não tem mais aqueles caras que ficavam anos e anos e anos e anos e anos, batendo na mesma categoria. Até tem um outro aquele, com sucesso muito raramente, mas o grande grupo, digamos assim, a grande leva é uma molecada que vem subindo da QNM, vem pulando da arca e vem se mantendo muito bem ali. A maneira atual como o campeonato funciona, eu gosto bastante. E um dos grandes fatores para esse campeonato ser tão interessante, a meu ver, é o Matt Crafton. Diogo, por exemplo, tivemos outros não, tivemos um, mais um aí, dinossauro na pista, que foi o Mike Bliss. Mas você vê como o Crafton está tão bem na corrida, como está bem preparado para correr na Truck Series, né? O Crafton consegue manter um bom ritmo de corrida aí. O Mike Bliss, foi na largada dele no ano, né? E o Mike Bliss terminou a corrida apenas em 17º. Claro que o Mike Bliss, né, ele correu na equipe lá do Contreras lá, né? É uma equipe que não tem o mesmo nível do uma Red Horse, né? Perdão, da Thor Motorsport. Bom, Diogo, tivemos também outro dinossauro na pista aí, que foi o Mike Bliss, né, lá no Kansas. Mas temos que deixar bem claro para todo mundo que o Mike Bliss não tem o melhor carro, não tem o melhor truque aí para estar na pista aí, para liderar a corrida, para lutar por vitória. Mas é só uma participação mesmo do Mike Bliss aí. Tanto é que ele chegou a envolver com algum acidente, alguma coisa assim, ele apareceu lá, o truque bem lento aí. Mas o Mike Bliss, né, pessoal, com certeza não tem o mesmo ritmo que o Matt Crafton. Mas sim, o Matt Crafton é um cara que está aí há muito tempo já, são 17 anos já na Truck Series. Agora que ele vem colher os bons frutos, né, demorou quase 6 anos, perdão, 8 anos para se vencer. 7 anos, né? Porque o primeiro ano foi só uma corrida, 2000. Então foi 7 anos para vencer uma corrida, depois ele demorou mais 3 para vencer outra, e agora parece que o negócio embalou, o negócio foi agora, né? No, principalmente de 2014 para cá, que a Ettore conseguiu dar um carro melhor para ele, ele teve uma evolução muito técnica, assim como o carro da Ettore, ele conseguiu os títulos aí, várias vitórias, tanto é que no ano passado foram 6 vitórias para ele. É, e o Creston tá que nem vinho, né? Cada vez, quanto mais passa o tempo, melhor fica. Diogo, você havia até chegado a comentar aí sobre o crew chief dele aí, o Joyner. Você quer fazer mais algum comentário, complementar alguma coisa? Não, só realmente atualizar o nome dele que eu fiquei em dúvida. É Carl Joyner Jr. Esse cara que tem nome trava-língua, ele faz um belíssimo de um trabalho com o Matt Crafton. É, se não me engano, desde 2012 que ele trabalha com o Crafton. Faz um trabalho incrível. Realmente sou fã dele. Assim, eu tenho um crew chief na NASCAR como um todo. Não só na Truck Series agora, mas na NASCAR como um todo. Que eu olho e eu admiro. O Joyner Jr. é um desses caras. Mas, bom, com relação ao Crafton, você falou muito bem. É um cara que tá ficando melhor conforme o tempo passa. É um cara que já teve seus tempos de vacas magras, digamos assim, mas que vem evoluindo demais e cresce cada tempo a mais e mais, né? Conforme o tempo passa. Então, dá a impressão que ele ainda vai ter alguns anos aí. Apesar de ele já ser velho, podemos dizer assim, considerando o automobilismo, né? A vida no automobilismo. Mas é um cara que faz um belo show, sem dúvidas. É um cara que eu gosto mais de observar correr. Meu amigo Diogo, eu vou te colocar na parede agora. Quando você tiver 40 anos, você vai se sentir velho ou você vai se sentir novo? Ele tem 40 anos agora, o Matt Crafton. Eu creio que a partir dessa idade aí, cara, que é uma brincadeira, tá, Diogo? Eu creio que a partir dessa idade aí, as coisas começam a pesar um pouco mais para ele, né? Foi assim com que a gente viu com o Todd Bodine, foi assim que a gente viu com o Johnny Benson. O Johnny Benson, não sei se você vai lembrar, Diogo, mas é aquele cara que foi campeão em 2009 lá, há um tempo atrás. Já era bem mais de idade aí, usava óculos. E saía do carro quando o carro foi tudo vermelho já. As coisas começam a pesar um pouquinho mais aí, com certeza, né? 40 anos já não é mais 20 anos, né? Então, assim, e a molecada chega aí toda nova aí, a fim de vencer, a fim de ganhar. E você lá com 40 anos lá, as coisas não é tão fácil não, né, Diogo? Não, mesmo com a qualidade, com todo o equipamento e pessoal que o Crafton tem, né? E claro, com a qualidade dele, que é algo a se destacar, mesmo assim, não, né? São 40 anos, né? E ainda correndo, e correndo com essa molecada. O Byron, por exemplo, que a gente falou, que venceu essa etapa do Kansas, ele tem 18 anos, cara. Poxa, é uma bela diferença. Eu ainda sou novo, mas eu já tive os 18. Conforme os anos vão passando, né, você vai vendo que caramba, faz diferença, faz diferença, com certeza que faz. E ele já merece muito os aplausos por continuar brigando lá em cima com essa molecada, mas bom, sem querer agorar, digamos assim, ele, mas a carreira dele vai começando a caminhar para um final, mas bom, eu acho que ele tem que se orgulhar demais do que ele fez até aqui. É um cara incrível. É bem falado mesmo do que você colocou aí. A carreira dele começa a declinar um pouco mais, mas ele está no momento áureo dele, né? Tá aí, as coisas acontecem para ele muito bem aí, mas já começa a ser um pouco diferente. Eu creio que mais 2 anos, 3 anos, já começa a fazer corridas não tão regulares como ele vem fazendo, porque manter o ritmo do molecado não é fácil, não, viu, Diogo? Eu só quero fazer um gancho, tá, pessoal, com o nosso Café com Velocidade aí, que é nosso maior podcast do Brasil, com certeza, né? Na gravação de ontem, o Theo José fez participação. Ouçam a edição do Café dessa semana, ouçam, né? Eu estou aqui fazendo propaganda para o Thiagão Raposo aqui. Ouçam o Café com Velocidade. Começou com uma entrevista com o Theo José muito boa. E foi até o assunto, né, o Diogo? Bem esse assunto que a gente está falando agora sobre idade, né? Porque perguntaram os brasileiros, porque eles não rendem mais. E o Theo falou, não, eles já estão velhos já, né? O Tony já está nos 40 e tanto, já chegando perto do 40, o Hélio também. Então, assim, eu chego, o Pagenaud está com 25, 24 anos. Então, é diferente. Igual o Montoya também está com idade bem mais avançada. A vantagem ainda que eles têm, que tipo o Montoya, um Tony Canaan, um Hélio, é que os caras estão tá na pensa que ganasse, né? A vantagem que eles têm. Porque tirando o Penske Canassi, quem vence corrida? Andretti? Ah, sei lá, outra equipe lá que vence corrida? A Reihau, que de vez em quando ganha com o Gunnar Reihau, com o filho do dono. Então, assim, a base, a essência ali da IndyCar ali, realmente é a Penske e a Ganassi. Aí a sorte dos brasileiros é que eles estão ainda na Ganassi e numa Penske, que ainda consegue fazer bonito. Mas se tivesse uma Letterman da vida ou numa Andretti, o quadro dos brasileiros seria muito pior, né? Até por questão de idade, que a gente está comentando aqui agora, por isso fiz esse gancho com o café, né? Por questão de idade realmente aí que começa a pesar, né? Então o Crefton também agora começa a pesar um pouco mais para ele. É claro que o estoque é um pouco mais fácil, que você não tem aquela força do vento, aquela pressão do vento, você não sente tanta, a força lateral não sente tanto. É um pouco mais cômodo o estoque, né? Apesar de ser um truque, é uma bolha de estoque, você não sente tanto que você não tem aquela resistência com o vento. É só realmente a mecânica de estar dirigindo o carro mesmo. O Open Wheels é um pouco pior, né? É o buraco mais embaixo no Open Wheels. Tô falando também que o estoque é fácil, tá? Mas o buraco é um pouco mais embaixo, exige muito mais do piloto um Open Wheels do que um estoque, um carro fechado. Diogo, só passar aqui o top 5 aqui pra gente comentar sobre ele. O Daniel Ek foi o terceiro, né? Um bom resultado do Daniel Ek. O Daniel Ek é um cara que eu aposto nele no título, fez um bom ano no ano passado, ganhou essa vaga aí na BKR. Na BK Race aí, que é o Black Zelowski Race aí, né? O pessoal abreviado fala BK Race aí. E o Christopher Bell foi o quarto colocado. Diogo, Christopher Bell, parece que as coisas não estão tão boas para eles lá, né? Na KBM aí. Parece que o negócio está suando meio ruim para ele. Esse bom resultado aí, acho que veio para dar vida nova para ele, né, Diogo? Não, sem dúvidas, porque ele veio tendo muitos problemas, né, no ano até aqui. Então, ele precisava de uma corrida dessa, digamos assim, mais calma, mais assentada para colocar as coisas no eixo. Essa quarta colocação, sem dúvidas, vai fazer muito bem para ele, né? Você citou que agora o campeonato ele deixa de dar aqueles espaçamentos muito muito grandes, né? Entre a corrida de Martinsville e essa corrida agora no Kansas, a gente teve um mês de diferença entre uma e a outra, e agora em placa, né, uma série de provas. A gente tem Dover já agora no dia 13 de maio, e em seguida já vem Charlotte no dia 20 de maio. Emplacou, né, digamos assim, três provas seguidas. A primeira já foi agora do Kansas. Então, para começar, digamos assim, claro, o campeonato já começou lá atrás, né, lá em Daytona, mas para começar assim, pegar no embalo mesmo, foi com essa corrida do Kansas. E pro Bell iniciar essa fase, digamos assim, dessa maneira, com um top 5, e um top 5 muito seguro, né? Ele se encaixa muito, muito, muito bem naquilo que a gente falou do Byron, né? Que ele caiu no colo dele, ele veio forte, ele veio bem durante toda a corrida, então ele realmente merece, né? Ele foi um merecedor, ele correu atrás, brigou e mereceu esse top 5. Completando o top 5, né, na quinta colocação, ficou o Clint Bowyer, que fez uma participação especial, né, nessa corrida. O Clint Bowyer tem pouquíssimas corridas na Truck Series. O Clint fez uma aparição aí. O Clint Boyer, estou até pesquisando aqui, eu não lembro de cabeça, mas o Clint Boyer fez uma participação em 2014. Ele tem duas vitórias, perdão, três vitórias aí na Truck Series, o Clint Boyer, e apenas, né, 14 largadas na Truck Series aí. Para falar do Christopher Bell, meu amigo Diogo. O Daytona, ele foi 16º, ele acabou batendo em Atlanta, mas ele liderou 42 voltas lá em Atlanta, né? Então, assim, é algo ser ponderado aí, né? O desempenho do Christopher Bell. Mas ele foi apenas o 19º e agora conseguiu um top 5 aí no Kansas. Houve sim essa reclamação, já houve assim uma chiadeira aí do Christopher Bell, mas eu vejo, tá, Diogo? Eu vejo que o Christopher Bell vem conseguindo fazer um grande trabalho e fez uma boa corrida aí, apareceu no momento certo, na hora certa aí, no finalzinho, e conseguiu aí o quarto lugar para ele. Então, parabéns ao Christopher Bell pela sua posição. Continuando aqui, meu amigo Diogo, Ryan Truex foi o sexto, Cole Custer foi o sétimo colocado, o Timothy Peters, que chegou a quase vencer ali, foi o oitavo, Ben Kennedy, que mudou de truque, né? Ele saiu da Red Horse e foi para a GMS Race, né? Que é a Gallagher lá, Gallagher Motorsport Race, né? Então, assim, o Ben Kennedy conseguiu salvar um top 10 aí, e o Spencer Gallagher, na Morrison Gallagher, conseguiu aí fechar o top 10 aí. Então, foi um bom resultado para todo mundo aí. Bom, Diogo, esse aí foi o top 10, né? Queria saber se você tem mais algum destaque, né, para falar aí, você quer destacar algum piloto aí. Então, aí eu te devolvo a palavra, Diogo. Não, só citar rapidamente o John Astowley, né? O tão amado e tão odiado John Astowley, porque ele largou da pole, né? Foi a primeira pole da carreira dele na Truck Series, mas ele logo se envolveu em problemas e acabou que não fez nada na corrida. Se não me engano, foi até o último colocado da corrida, ou um dos últimos, mas enfim, ele fez uma corrida muito ruim. Eu diria até infelizmente, porque ele classificou muito bem, como eu falei, classificou na pole, primeira pole dele na carreira, na Truck Series, obviamente. Então, eu estava esperando até ele brigando ali na frente com essa rapaziada que a gente comentou, então seria até mais interessante, mas enfim, não deu. Mas é por isso, foi uma prova incrível no Kansas, como um todo. Eu gostei demais da corrida. Bom, e como a gente falou, né, agora a categoria emplaca uma série de corridas seguidas, então não. Vamos torcer para que as outras sejam tão boas quanto essas. Ah, com certeza vai ser boa sim. Só que talvez seja mais ou menos, mas o resto o bicho vai pegar. Diogo, vamos passar aqui os números da corrida, tá? E vamos aí já falar dos assuntos que foram destaque na corrida aí, que realmente o bicho pegou. Vamos lá. A corrida teve duração de 2 horas e 20 minutos, né? Tivemos aí 11 bandeiras amarelas, que é um assunto que iremos tratar, um dos aí, né? A corrida tomou sua bandeira amarela. Lembrando que saiu aí a bandeira amarela na pedacinho da última volta, por isso terminou em bandeira amarela a corrida. E tivemos 19 trocas de liderança aí durante a corrida toda da Toyota Tundra 250. Diogo, vamos lá. Bandeiras amarelas. Bandeiras amarelas. Primeira bandeira amarela, Truque 98, acabou rodando na curva número 1. A segunda bandeira amarela foi o clock caution, né? Caution clock, isso, caution clock, né, o Diogo? Isso, a caution clock. Isso. Eu lembro que até o Sérgio Larga e o Matheus ficaram lá tentando descobrir o nome, mas é caution clock mesmo, isso mesmo. E Isso. confundi também. Depois aí o primeiro problema, né, que foi quando o John Stowley, né, que nós acabamos de destacar aí, acabou tendo um acidente mais sério. Foi na volta número 50, de onde Stowley acabou descendo, acabou tendo um problema aí. E quem se envolveu com ele foi o Parker Kligman, que também abandonou a corrida. O John Stowley ainda continuou a corrida, tentou salvar alguns pontos aí, mas não foi muito longe não. E outro envolvido foi o John Hunter Mecheck, que seguiu na corrida e não terminou muito bem, depois acabou batendo aí, mas foi o 28º colocado aí. Ou seja, todo mundo que se envolveu aí teve problemas. Sim, o Kiglerman, que vinha de vários top 10 seguidos, né? Então, em um truck pequeno, de uma equipe pequena, digamos assim. Então, é uma pena, porque ele vinha fazendo um belo trabalho, mas acho que não sei se ele vai estar agora já na próxima etapa, em Dover, né, se não me engano. Mas, enfim, ele vinha fazendo um belo trabalho. Eu realmente achei uma pena enorme quando ele bateu, até porque ele não teve nada, né? Ele vinha na linha dele, aí o Astowley bate no muro, e quando volta, né, quando desce para a parte de baixo da pista, baixa na traseira dele, ele perde. Mas enfim, foi uma pena, mas coisa de corrida. Foi um incidente de corrida, não foi um acidente, né? Foi um incidente de corrida que acontece mesmo. Diogo, só para falar do Kligerman, que você bem, muito bem destacou aqui, né? Ele foi terceiro em Daytona, segundo, perdão, Atlanta e Martinsville, foram dois oitavos lugares, e agora no Kansas foi 31º apenas. Eu tenho certeza que se tivesse na pista ele conseguiria fazer um resultado muito melhor. Não sei se talvez conseguiria um top 10, mas ele conseguiria um resultado muito melhor aí com esse truque 92 aí, que está fazendo um grande trabalho o Kligerman, né, esse ano, né, John? Não podemos deixar passar aí. Então, parabéns ao Kligerman aí pelo seu ônibus tá fazendo, mas acabou sendo coletado pelo acidente. Depois da corrida, na volta número 60 aí, o truque 23 acabou com problemas, acabou rodando e ficando parado no meio da pista. Para mim foi um miguezão para chamar amarela, que foi o Spencer Gallagher, né? Depois o John Hunter, mais uma vez, que nesse acidente ele acabou se estrepando um pouco mais. Depois, na volta número 73, o truque 00 e 86 se estranharam, né? O 00 do... Eu vou achar aqui quem que era, que eu não lembro. Lucas, Oi? Lucas, qual Castel? Ah, é, o 00 é o Cole Custer. Eu tô procurando um outro piloto aqui. Nossa, uma viagem. E 86, que tava no... Quem tava com 86? Eu não lembro. Ah, o Brandon Brown, lembrei. O Brandon Brown tava no 36. Eles foi um incidente da volta da bandeira amarela 73, né? Que eles acabaram se envolvendo aí. Algum comentário, Diogo, nessa bandeira amarela aí? Deu uma bela de uma foi aí, digamos assim, que começou a bagunça, por assim dizer, né? Como eu já citei, né, nesse quadro, a gente teve na metade da corrida ali uma série de amarelas seguidas, e foi quando, nesse momento, ficou, digamos assim, embalou uma atrás da outra. É verdade, daí para frente, né? Porque na volta número 70, na volta número 66 tivemos bandeira amarela, depois da 73, depois da 79, depois da 122, tivemos aí poucos momentos aí bandeira verde seguida, né? E a corrida amarrou um pouco aí. Eu praticamente gosto. Depois tivemos na volta número 79 o Jordan, né? Acabou se envolvendo aí. O Jordan não é o do basquete não, tá? É o Jordan Anderson, piloto aí. Acabou se envolvendo em acidente. Depois tivemos na volta 122, bandeira amarela por tempo, né? O caution clock. Ah, o Diogo, nesse momento aqui, não sei se você lembra, foi quando vários truques começaram a ficar sem combustível na pista. Você lembra desse momento aí? Lembro, sim, foi quando o Custer ficou sem combustível, que ele chega a parar na pista, né? É, foi quando a coisa se complicou para ele. Exato. Depois. Até aproveitar já o gancho, vamos falar dela aí, né? Como você tá vendo, Diogo, essa caution clock, você acha que veio para beneficiar um pouco? Ou você acha que veio mais para atrapalhar, para se confundir aí, para ter uma confusão a mais na cabeça do piloto, Diogo? Fala para nós aí. Cara, eu vou te falar que eu não gostei muito da ideia quando ela foi colocada. Conforme ela foi sendo, digamos assim, colocada em prática, eu já fui, digamos assim, não ficando tão desgostoso. Eu ainda não tenho uma opinião bem formada, para ser bem honesto, com relação a isso, porque nessa corrida, por exemplo, funcionou bem, ao meu ver. Funcionou muito bem. Só que, se não me engano, as caution clock dessa corrida foram duas nessa corrida. Foram apenas a terceira e quarta no ano. Quer dizer, em três corridas a gente teve apenas duas caution clock. E agora nessa corrida do Kansas a gente já teve duas caution clock na mesma corrida. Então, talvez agora no Kansas é que ela realmente tenha sido, digamos assim, tenha acontecido da maneira que ela foi programada para ser, que ela foi pensada, né, pela NASCAR para que ela funcionasse. No Kansas eu gostei. Se ela continuar, digamos assim, funcionando, né, dessa forma como foi no Kansas, eu gosto bastante. Ela trouxe um quê a mais para a corrida, no sentido de estratégia. Você até falou que alguns pilotos ficaram até sem combustível, né, porque eles vinham segurando, porque sabia que o relógio estava caindo, que o relógio ia zerar, e quando zerasse vinha amarela. Vieram segurando, segurando, segurando. A gente falou bastante do Crafton. O Crafton foi um dos pilotos que entrou nessa caution clock com limite de combustível, assim, já sabe, quase quase ficando sem combustível mesmo. Então, nessa etapa do Kansas, eu gostei demais da maneira como ela funcionou. Se funciona, se continuar funcionando dessa maneira, que, repito, é a maneira como eu acho que ela foi pensada para ser, eu gosto. Mas nas coisas anteriores ela nem vinha funcionando, nem vinha tendo um efeito realmente. Então ainda fica difícil julgar. Só que essas quatro etapas eu realmente não consegui dizer muito bem. Exatamente isso, João. Como eu pensei também, ainda é um pouco cedo para falar se funciona ou não, mas até agora eu fui um dos primeiros aí a falar contra essa caution clock aí, mas confesso que agradou um pouco, viu, Diogo? Tirou, talvez poderia chegar aquele momento de monotonia na corrida, isso vai tirar um pouco aí. Kansas não sentimos tanto porque tivemos muita bandeira amarela, né? Não sentimos tanto assim essa bandeira amarela extra, essa bandeira amarela adicional aí a caution clock. Mas eu creio que veio sim para movimentar a corrida. Quando a gente pega aquela corrida mais chata, né? Onde que fica todo mundo andando bonitinho, tudo certinho, nada acontece. Essa bandeira amarela aí pode vir para bagunçar todo o resultado da corrida. Diogo, seguindo aqui, né, na volta número 135, 131, perdão, tivemos aí um incidente com o Gallagher, né? O Gallagher acabou sofrendo um problema de pneu aí e foi para garagem. Meu amigo Diogo, depois também tivemos na volta número 175, foi quando tudo mudou, né? Na volta 165 aí, todo mundo então veio para o pit, né? Fez o seu trabalho aí. Então, assim, tudo mudou, realmente tudo mudou para o final da corrida aí. Tivemos até, se você vai lembrar, Diogo, mas tivemos até o Clint Bauer ali, bem encostadinho ali, largando a segunda-feira em terceiro colocado. Não sei se você recorda isso. Não, recordo sim, e já aproveitando para destacar as largadas que nós tivemos nessa corrida como um todo, né? Tivemos largadas incríveis. A largada em si, né, primeira volta tradicional, já foi absurda. A gente já fez praticamente a primeira volta inteira em free wide, na primeira fila. Foi um negócio absurdo, então. E as relargadas seguiram, digamos assim, esse padrão. Então, foi algo que realmente chamou minha atenção nessa corrida, que eu gosto bastante, obviamente, né? É isso mesmo, Diogo. Bom, chegamos aí para falar o momento final da corrida, né? Que tivemos na volta número 170 aí. Tivemos um incidente entre o Johnny Sauter e o 41. Eu não lembro quem estava no 41. E o 41, o Ben Rhodes, né? O Ben Rhodes também, que o pessoal fez um bom começo de corrida, viu? O Ben Rhodes aí e o Elinho aí. Perdão, o Elinho não. Eu confundi aqui, eu tô lendo aqui o outro podcast. O Ben Rhodes e o Johnny Sauter aí acabou tendo problemas aí. Eles se enroscaram lá, sobrou batida para todo lado, Diogo. E como você viu aí, Diogo, esse final de corrida aí, e claro, né, como falamos aqui, a vitória caiu no colo do Iron Barão. E o Sauter ficou com razão, eu diria eu, mas ele ficou possesso de raiva com o Ben Rhodes, cara. Ele xingou muito, ele falou, numa tradução não literal, né, digamos assim, mas algo interpretativo, ele chamou ele de palhaço, né, a gente pode dizer. Porque ele falou que não sabia o que o Rhodes estava fazendo, o que o Rhodes queria ali, que simplesmente vinha fazendo a linha e bateram nele. Ele ficou bem, com bastante raiva, até com razão, né, eu diria, mas também não tiro os méritos do Rhodes em arriscar, né? Era a última volta. Ele tinha que, a última volta, a penúltima volta, ele tinha que arriscar, ele tinha que tentar alguma coisa ali. Ele vinha fazendo uma boa corrida, mas nada enorme, mas ele vinha fazendo uma boa corrida, então ele viu a chance, tentou, enfim, não conseguiu, acabou que a vitória muito merecida ficou com o Byron. É bem lembrado, né, da como ele ficou possesso. O John Sauter ficou muito bravo mesmo. O mais interessante, né, Diogo, seria a segunda vitória dele no ano, né? Venceu Daytona e iria vencer no Kansas. Então, mas o John Sauter ficou muito bravo mesmo. E o Rose, eu acho que ele precisa treinar um pouquinho mais o bump and go, né? Porque também bumpar o cara e terminar a corrida muito mal, igual terminou, eu não vi vantagem alguma aí. O efeito do toque foi em vão, né, Diogo? Não valeu de nada esse toque aí. E, né, apesar disso tudo aí, vitória do William Byron. Parabéns, William Byron, aí, pela sua vitória. Agora é esperar Dover e vamos ver quem vai brigar aí pela vitória. Eu aposto que um dos vencedores seja o William Byron. Pessoal, eu só preciso voltar um assunto, né, Diogo? Vamos voltar um pouquinho um assunto aí, né? Para falar, que começou a falar no comecinho, deixou para falar no final agora, antes de passar para o campeonato, né? Para falar do próprio Lombaro, né? Que eu já li alguns comentários aí, né? Um pouco até maldosos aí, falando que os especialistas da NASCAR aí querem ver aí, fala que surge aí o novo Eric Jones. Diogo, como você vê isso, Diogo? Você acredita que o William Byron seja o novo Eric Jones? E eu quero começar já com a pergunta: quem é Eric Jones? Então, assim, como é que a gente pode falar que surgiu um novo Eric Jones, sendo que Eric Jones nem na Cup chegou, nem fez nada, assim, tipo, não fez o ano inteiro para ele saber se o cara realmente é bom ou não. Então já tem gente falando aí pelo nariz aí. Eu fico muito triste com isso, falando do William Baro aí. O William Baro, ele anda muito bem, merece um bom lugar, merece o carro que tem, né? Mas claro que ele é muito novo, ainda precisa esperar um pouco mais dele aí. E o Eric Jones, pessoal, tá apenas uma categoria acima. O Eric Jones tá apenas na Xfinity Series. E o William Byron tá na Truck Series. Diogo. Eu acho que ambos, eu não concordo com a comparação que é feita, tem uma linha de raciocínio mais ou menos parecida com a sua, mas até entendo em alguns pontos, a maneira como o Eric Jones surgiu, né, surpreendendo todo mundo e tudo mais. Imagino que seja mais uma comparação nesse sentido, apesar de no fundo a comparação não fazer sentido, né, mas enfim, eu gosto demais do William Byron. Eu vi ele ano passado na QNN. Um cara que impressionava demais, e agora ele já chega na Truck, já chega com esses números incríveis. É legal de ver que vocês. É legal quando. Eu pelo menos gosto bastante quando vejo o cara crescendo mesmo lá de baixo, vindo, subindo. É bem interessante, foi mais ou menos como eu vi com o próprio Eric Jones, por exemplo. Mas o Baron, eu acho que o importante de tudo isso é porque o Baron, ele tem um suporte, ele tem patrocinador forte, ele tá na equipe do Kyle Busch, que não precisamos nem falar, com a equipe extremamente forte, e ele tem muita qualidade. E como eu já citei até no programa, ele tem 18 anos só. Então, cara, ele tem um futuro absurdo pela frente, absurdo pela frente. Acho não é exatamente sobre ele agora, né? Mas o Chris Bell, Christopher Bell também é um cara que vem nessa linha. Mas voltando pro William Byron, o futuro dele impressiona demais, né? E é um cara que, digamos assim, talvez até daí venha essa comparação, ao meu ver, sem sentido, com o Eric Jones, né? Que foi um cara que surgiu lá embaixo, aí o Kyle Busch viu, puxou ele, colocou ele para correr na própria equipe, e daí já ganhou corrida logo nas primeiras. Já ganhou, né, logo nas primeiras corridas, e veio chamando atenção. Mas você falou bem, não tem como fazer essa comparação ainda. Eu sou fãzaço do Eric Jones, acho que é um cara que vai estourar, que vai ser piloto mais do que top na Sprint Cup. Mas daqui a alguns anos, né? Ele ainda não é isso, então ainda não cabe fazer esse tipo de comparação. Mas, bom, ambos têm um futuro, né, muito legal, e como você falou, a diferença entre eles, né, é muito pequena. O Ayrton tá só uma categoria acima, digamos assim. Então, muito possivelmente, daqui a alguns anos, sei lá quantos anos, daqui 4, 5 anos, não sei, a gente vai estar vendo muito possivelmente esses dois caras lá em cima, né? Um William Byron e um Eric Jones lá em cima brigando nas equipes, imagino eu, nas equipes de ponta da Sprint Cup. Então, ao mesmo tempo que é legal já ver eles correndo agora, né, nessas categorias, é interessante pensar no futuro e como esses caras vão ser no futuro. Mas a comparação para mim, como eu falei, não faz sentido, mas é legal saber que a gente tem uma turma tão boa chegando. Diogo, isso mesmo, Diogo. Você falou super bem aí dessa comparação aí, você falou muito bem aí da chegada dos novos aí. E eu tô no mesmo ali de pensamento com o seu, tá, Diogo? Eu penso que é muito cedo ainda para falar quem é o Eric Jones e mais cedo ainda para comparar o William Byron com o Eric Jones, né? O Eric Jones nem na Cup chegou, nem se consolidou, nem se firmou ainda, né? Tá na Xfinity Series, mas também não tem nada de concreto ainda, nunca venceu nada, não é o campeão. Quando eu falo venceu, é título, tá, pessoal? Não vitória. É o campeão aí. Então assim, tá um pouco estranho ainda, muito vago, né, Diogo? Muito vago mesmo. Isso é uma diferença enorme entre Eric Jones e William Byron. Pode ser que quando o William Byron chegar na uma Xfinity ou chegar na Cup, ele possa fazer, né, boas corridas aí, boas movimentações, mas sim, mas tá muito novo ainda, tá muito cedo ainda, né, Diogo, para falar. É porque a gente nem tem o Eric Jones e nós não temos também nem aí, claro, o William Byron. São apenas jovens pilotos que estão andando muito bem e estão com lugar ao sol aí. Diogo, campeonato, Diogo. Vamos falar do campeonato um pouco aí, Diogo. Ô, Diogo, já quero deixar uma bomba aqui para você. Timothy Peters é o líder do campeonato, tá? Ele lidera o campeonato aí com 8 pontos de vantagem para o Daniel Reis, que é o segundo. Ryan Truex é o terceiro. Tyler Young é o quarto. O John Hunter Nemechek é o quinto, né? O Matt Crafton é o sexto, mas mesmo número de pontos aí do John Hunter aí, tem 88 pontos cada um. William Byron é o sétimo colocado. Gallagher, Brandon Brown e Parker Kligman. Senhores, ou melhor, Diogo, a sua opinião sobre o campeonato da Truck Series. Claro que esse ano a gente tem um sistema Chase, né, implementado. Fugiu o nome aqui. A gente tem um sistema de Chase implementado agora, então esse campeonato ele acaba sendo bem figurativo, digamos assim, até certo ponto, né? Mas ver o Timothy Peters na primeira colocação, eu confesso que me impressionou bastante, cara. Mas ele vem de dois top 5 e três top 10. Eu confesso que eu não tinha percebido toda essa relevância do Timothy Peters nesse ano. Claro, eu conheço o Timothy Peters, sei, né, o tamanho dele, digamos assim, para a categoria, mas nesse ano eu não tinha visto tanto ele assim. Apesar de agora no Câncer ele ter aparecido bem. O grande prejudicado, digamos assim, dessa última rodada agora no Câncer foi realmente o John Hunter Nemechek. Ele perdeu 4 colocações nas posições do campeonato. O Tim Hunter ele já tem uma vitória, tá? Vale destacar, ele já tá no Chase, então vitória em Atlanta, mas no campeonato como um todo ele perdeu 4 posições após essa etapa do Kansas. Ele teve uma etapa bem bem conturbada, e eu queria chamar atenção para o Henrik na segunda colocação. Você até falou durante o programa que via ele como um cara para o campeonato, e eu também vejo ele como um cara para o campeonato. É um cara que já vem fez um belíssimo trabalho no ano passado. Para esse ano sobe para KBM, e bom, tem tudo para só melhorar mais. Então é bem início do campeonato, claro, ele não tem vitória ainda, não está garantido, mas eu gosto de ver o nome do Daniel Henrik lá em cima, porque eu acho que é um cara que tem um belo de um futuro aí pela frente. Bom, Diogo, falando do Daniel Henrique, né? Ele que teve um grande ano no ano passado, não venceu o Daniel Henrique no ano passado, mas ele conquistou aí 4 top 5 e 3 top 10. Foi um grande número aí para ele no ano passado. E claro que tudo isso, né? Esse bom trabalho numa equipe um pouco menor, ele conseguiu aí a vaga na equipe do Brad Keselowski, onde que com certeza ele tem um futuro um pouco melhor na equipe que ele estava, né? Só para ter noção, esse ano já foram 4 corridas, foi um top 5 e 2 top 10 para ele, hein? Então, parabéns aí ao Daniel Henrique, fazendo um bom trabalho. É o segundo, é o vice-líder do campeonato, mas nós sabemos que é o Chase, né? Então, essa vice-liderança aí é coisa momentânea aí, conforme os pilotos vão vencendo aí, as coisas vão mudando um pouco de rumo aí. Só que o Daniel Henrique é um cara para ficar de olho nele, é um cara para estar sempre próximo dele, porque ele está fazendo um grande trabalho. Eu esperaria, né, Diogo, não sei se você também, um pouco mais do companheiro dele, do Tyler Reddick, eu esperaria um pouco mais dele. Mas esse ano, pelo menos o começo do ano dele aí, tá um pouco abaixo. Aí o Daniel Henrique está mudando bem melhor que ele, né? O Tyler Reddick, que ano passado até chegou a vencer corridas. E o Tyler Reddick também, só para relembrar, refrescar a memória de vocês, é o atual vice-campeão, tá? O Eric Jones foi o campeão no ano passado da Truck Series, e o Tyler Reddick é o vice-campeão. Só que atualmente o vice-campeão do ano passado, ele está apenas em 14º. Se o Chase começasse hoje, ele nem seria classificado. Lembrando que até agora ele não conseguiu nada, zero. Não tem nenhuma vitória, não tem nenhum top 5, não tem nenhum top 10, não tem nenhuma pole. Só tem algumas voltas lideradas aí. E sim, tá muito abaixo mesmo do Tyler Reddick que nós conhecemos, que nós vimos no ano passado, né? Que foi um número até impressionante, né, Diogo? Não sei se você vai lembrar, mas o Tyler Reddick que no ano passado, de 23 corridas, ele conquistou 12, perdão, 19 top 10. Ou seja, apenas 4 corridas fora do top 10 na temporada inteira. Então, assim, o Tyler Reddick que realmente andou muito ano passado e está deixando um pouco a desejar esse ano. Espero que ele encontre o caminho certo de novo e volta aí a trilhar os passos, né, os caminhos que ele estava dando no ano passado. Lá na frente segue tudo normal, né? O William Byron já classificado aí pro Chase aí. Eu não vou nem repassar aqui, nem vou passar nem passar o campeonato por pontos aqui, né? Porque, como eu sempre falo, não convém. Porque o que mais interessa realmente é a classificação pro Chase aí, aos pilotos que já estão classificados aí ou não, né? Meu amigo Diogo, você tem mais algo a acrescentar aqui, Diogo? Não, é isso. Acho que deu para a gente falar bem dessa ótima corrida da Truck Series no Kansas. Você falou muito bem aí do Tyler Reddick. Ele vinha, até fez uma boa corrida agora no Kansas, né? A primeira boa corrida do ano, talvez. Mas ele acabou se envolvendo nos problemas e, enfim. Mas deu para a gente falar bem da Truck dessa mais uma vez falando ótima corrida da Truck no Kansas. Isso a gente não pode deixar de negar, né, o Diogo, que foi uma grande corrida. É uma corrida para mim que é a cara da Truck Series, né? Exatamente a cara dela. É uma tradução em como vai ser o campeonato, principalmente nas corridas de 1,5 milha. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande ano aí da Truck Series, principalmente que parece que quando os Cup Drivers estão longe, né, da categoria, realmente começa a aparecer os protagonistas do ano, né? Então eu creio que continue isso. Eu continuo torcendo para que eles não apareçam e continue a molecada correndo aí e fazendo um bom trabalho. E tem gente falando também que o nível da Truck Series caiu. O nível da Truck Series não caiu, pessoal. O nível da Truck Series continua muito elevado, porque temos um campeão da ARCA aí, que, perdão, um vice-campeão da ARCA. Temos o campeão da Series, temos o vice-campeão da Series participando, temos pilotos que já tiveram vitória, já participando da Truck Series esse ano, né? Falamos do Crafton também, que é um dinossauro aí, que nada dava certo para ele, agora que começou a dar certas coisas para ele, já tem dois títulos na Truck Series, né? Então, assim, as coisas estão caminhando para uma grande temporada. Diogo, voltamos daqui a pouco então, né, para o bloco da Sprint Cup, pessoal.